Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Você não tem escolha, junte-se a nós, não há escolha. Seu bolha! De perna bamba, você anda e a tua bunda espicha. Seu bicha! A tua ideia é curta, você vive travado. Teu amigo é chato, você tá um bagaço. Bagaço! Você tá sem puto, você não vale nada, você é sempre o último. Você só pensa nisso, você só pensa nisso, você só pensa nisso, você só pensa nisso. No teu quarto, mosquitos no teu prato, frieira no teu dedo, sujeiras no teu sangue, seu junkie.